Quanto mais amor se tem, quanto mais gente para amar, maior fica um coração. Gosta muito de carinho, adora sorrir e fazer o outro sorrir. Meu coração é assim, cheinho de amor. Meu coração é tão grande e tem sempre lugar para todos a quem eu amo. Gosta muito de carinho, adora sorrir e fazer o outro sorrir. Meu coração é assim, cheinho de amor. Meu coração é tão grande e tem sempre lugar para todos a quem eu amo.